Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, eu vou tatuar um capacitor de fluxo no peito. Aqui é Eduardo Spor e salve Relógio da Torre. Aqui é Guilherme Briggs e eu já bati com a cabeça na pia do banheiro e desmaiei. Aqui é Darth Vader do planeta Vulcano. Sensacional. Aqui é Azaghal e quando eu for um nerd milionário excêntrico, eu vou ter um DeLorean customizado pelo Dr. Brown. Porra, esse é o sonho de qualquer nerd, né, cara? É, pimp my ride. É, exatamente sim, nerds. Estamos reunidos para falar de uma das trilogias mais importantes, mais megabogas do mundo nerd. De volta para o futuro, nerds. Pelo amor de Deus, é muita emoção. Tava faltando como é, muito. Como é que a gente nunca fez um Nerdcast sobre De Volta pro Futuro? Era incrível isso. É verdade, tinham muitos pedidos e agora vamos falar tudo sobre essa trilogia, sobre os bastidores, sobre a gênese de Robert Zemeckis e Steven Spielberg, como é que isso nasceu e o que... Depois dos e-mails. Boa. Sempre salva, né? Canelada. Muito bem, Zagão, vamos para mais uma semana de mês e cameladas do Nerdcast! Vamos! Não! Parem! Somos nós que vamos ler! Por favor, sai daí! Fudidos! Depois falam de Zorra Total. Eles fazem o mesmo jargãozinho toda semana. Muito bem, Azaghal! Não, vamos lá. Muito bem, senhora Jovem Nerd! Vamos para os e-mails! Vamos, meu amor! Com esta animação. Caraca, o povo gosta. Vocês mesmo estão falando de jargão. Senhora pois e senhora meu amor, coisa de fudido. Ah, fudido. Era só o que me faltava. Pão e circo que o povo gosta. Toma pão e circo. Olá, meu amor. Quero avisar aqui que nós estamos testando os nossos microfones de lapela. Ah, é verdade. Ah, eu estou adorando. Posso olhar para o lado. É uma grande baixo. Vantagem para portuguesa, principalmente, que fala que parece o Ray Charles. Para todo mundo. É mesmo. Então, reparem, o som está um pouco diferente por causa desses novos microfones, certo? Por quê? É uma bosta o som? Não, é diferente. Não, do é que só o diferente. Usual. Esses vão ser usados no zona de spoilers. É, muito bom. Eu estou me sentindo assim. Aqueles comentaristas, sabe, da televisão. Eu tenho vontade de chegar no microfone assim, com a blusa pra cima. Sabe, pra chegar mais perto. Eu também. Dá a impressão que não vai sair a voz. Azaghal, antes de mais nada, vamos lembrar que estaremos na Campus Party em 2010. Exatamente, faremos um recanto nerd. Sim, pra quem não sabe, é um mega, mega evento internacional, onde as pessoas vão lá, levam seus computadores e acampam... Fudido. No... Durante vários dias lá e interagem socialmente. E o que acontece? Tem uma área lá dentro, Azaghal, que só entra quem comprar o ingresso, né? Sim, a área dos campuseiros. Os campuseiros. Nós vamos ficar lá, tem uma área fora com uns stands. Mas nós não somos campuseiros. Não, mas peraí. Vocês vão dormir em barraquinha? Não. Individuais ou barraca de casal? Eu sou palestrante. Fui convidado e vou dormir num hotel com muita dignidade. Ai, gente, o meu lado fudido queria acampar. Ai, então vai, agora você vai. Vamos lembrar que estaremos na Campus Party no fim de janeiro fazendo uma palestra megaboga sobre os cases do Jovem Nerd, né, do Nerdcast e a Batalha do Apocalipse com presença de Eduardo Spor. Olha só, por que eles nunca querem nossas palestras? Vamos fazer palestras, temos tantos assuntos a abordar. Temos, por exemplo, aulas de etiqueta. Aulas de etiqueta, eu vou lançar um livro também. Ah, chega desse negócio de ficar embalando livro, eu vou lançar. Aula de etiqueta, pega-se o papel perfurado, coloca-se na impressora matricial, apertar print. Essa é a aula de etiqueta que eu tenho feito, realmente. Ainda sobre a Batalha do Apocalipse, Azaghal, possibilidades de, neste fim de ano, acontecer uma noite de autógrafos no Rio de Janeiro. Atenção, nerds, presta atenção. Fiquem de olho no Jovem Nerd, que se confirmarmos, deve ser entre o Natal e o Réveillon, um fim de semana. E vamos avisar no Jovem Nerd, se possível, no Nerdcast, se não der tempo. Fiquem de olho no Jovem Nerd no Twitter, @JovemNerd, @Azaghal. Vocês estarão informados se haverá a noite de autógrafo com o Eduardo Spohr e a Batalha do Apocalipse. Se não tiver com o Eduardo Spohr, vai ter a noite de autógrafos com a portuguesa e será... Pensamentos, meu amor. Pensamentos, meu amor. Eu vou lançar um livro de ameaça. Chega. Seria ótimo. Vocês comprariam? Ou então, sai fugir. Esse é bom, hein? Dicas para você tirar o fugido de dentro de você. Tá ótimo. Agradecimentos extremos a João Carlos Vasco, que nos deu um presentão essa semana. Ele já tinha feito uma animação em 3D, Azaghal, das histórias do Nerdcast, da história clássica de São Francisco, no clássico São Francisco, o filme. Exato. E agora ele aprontou, ele eternizou mais uma história do Nerdcast, do episódio 97, que pegou lá fora, da briga de maluco de Azaghal e Sr. K, a famosa origem do Vale na Cara, por favor. Ah, ficou excelente. E cara, ele fez uma montagem. E tem vários personagens, né? Não tem só eu e o Sr. K, tem JP, Tucano, Blue Hand, Senhora Jovem Nerd, Portuguesa. Exato, etc. Tá todo mundo lá, cara. Se você perdeu essa semana, clica aí no post deste episódio, tem o link diretamente para o vídeo. Não deixe de ver, tá muito mega boga. Além disso, nerds carinhosos. Não, chega! Não. Chega dessa porra, cacete! Bruno Sattler mandou pra gente. Não, cara, puta merda, tá mais bom. Mais nerdinhos carinhosos. Caraca, tá piada mais estendida ever. Chega agora, né, Bruno? Continue mandando. Não! E-mail, Diego Campos e Silva, 27 anos, engenheiro civil, Goiânia. Aquele mesmo que encontrou vocês no aeroporto de Curitiba mês passado às 6 da manhã. Puta merda, cara. 6 horas da manhã, aeroporto, aquela cara de retardado, todo inchado. O cara? Eu. A gente acabou de acordar, a cara é inchada. Cara, eu uso shampoo Esperança tem uns 2 anos, né? Ah, não. Olha aí! Olha o shampoo Esperança que a gente falou. Você podia ter comprado um com ele. Aí vê que ele estava com a mala cheia. Ele tava de boné, isso sim. Ele tá voltando do ar. Então não está funcionando. Você estava de boné? Ah, por favor. Na verdade, ele não é bem um shampoo, é um tipo de loção. Olha aí, senhora Jovené. Você lava a cabeça normalmente? O que você quer dizer com isso? Eu não uso mais loções aí. Você lava a cabeça normalmente, usa o condicionador ou não, seca o cabelo com a toalha e aí depois você passa o Esperança. Depois vem a Esperança. Depois vem a Esperança. Aí você cruza os dedos, já ajoelha e olha pra cima. Ai, coitado. Coloca um pouquinho na mão, espalha pela cabeça, faz o lado da cruz e é isso aí. Uma coisa eu garanto, o cabelo cresce muito mais rápido que o normal. Agora, se cresce mesmo aonde não tem mais, eu ainda tenho dúvidas. Mas vou continuar usando, já que não faz mal. Pelo menos a curto prazo não tá fazendo. Ué, faz um teste. Se você tem o peito pela... Pega no peito. Não ideia. Se você acordar no dia seguinte igual o Tony Ramos, é que o negócio funciona. O senhor que inventou a fórmula, ao contrário do que a portuguesa e a senhora Jovem Nerd disseram, não ficou rico. Eu não falei que ficou rico. Meu Deus do céu. Pelo contrário, continua muito pobre, pois grandes marcas de cosméticos e afins já tentaram comprar a patente e a fórmula dele. E ele não vende nem a pau. Isso mesmo. É claro que os caras vão pagar uma merreca e vão fazer fortuna. Gente, mas ele tava vendendo a roda na internet, não é possível. Qual o nome dele? Diego. Você foi até o Acre pra comprar? Então, gente, eu tô falando que tem um site. Ele é de Goiânia, quem está fazendo no aeroporto de Curitiba? Ah, porque quem é de Goiânia não pode viajar, por quê? Tinha esquecido. Por causa da radioatividade, mano. É daquela região ali, ninguém pode viajar. Olha só. Daí essas grandes multinacionais estão fudendo o coitado, entrando na justiça e fazendo com que a fábrica seja interditada pela defesa sanitária e tudo mais. Ai, coitado. Tanto que hoje ele está fabricando na clandestinidade. Olha aí. Segue fotos do meu shampoo pra vocês. Do meu shampoo? Cadê a foto? Por favor, mande pra mim. Mande pro e-mail onde você comprou. Você quer shampoo pra crescer cabelo? Você eu quero. Ver? Eu quero, por favor. Eu quero ter mais cabelo, mais sobrancelha. Caraca, vai passar um shampoo na sobrancelha. Caraca. Vai se completar. Caraca, por favor, próximo pedido, pede um shampoo a mais. Faço questão de passar todo dia na testa pra vou passar na tua careca, ô maluco. Tá bom. Reza pra nascer cabelo bom. Portuguesa não perdoa. Iva. Igor Moreto, 16 anos, Lençóis Paulistas SP. Dreadlocks é um dreadlock, porque, meu Deus, não consigo olhar mais um segundo pra esta esponjola Rio de Madafoca. O que, que é isso? Não entendi nada. Gente, por favor. A foto, ele mandou a foto. Parece um cocô gigante. Ai, tá. Clique aí no post, tem a foto do cara que fez um monodread no cabelo inteiro. Gente, é chocante. Ai, que realmente, parece que tem uma coisa morta ali. Tem uma coisa morta. Vale, tem muita coisa morta ali. Ai, que nojo. E viva também, né? É Jorge Teodoro. Jorge Teodoro. Ai, que isso? O cara não tem nada. É que agora é shampoo de Sazo. Não, que horror, cara, vai ficar aqui. Jorge Teodoro, 26 anos, designer, Rio de Janeiro. Eu tenho dreads e posso garantir que os meus são muito mais limpos do que o cabelo solto de muita gente. Olha aí. Mas entendo que pra quem não conhece é estranho mesmo. Bem, a melhor forma de resolver isso é explicar. Existem duas formas de fazer locks. A mais estranha, que todo mundo acha nojento e realmente é o de cera, que não permite lavar com tanta frequência. Não, peraí. O cara vai na igreja, faz uma promessa, acende a vela com o cabelo. Ai, meu Deus, bota a cera. De cera? Quando ele diz não permite lavar com muita frequência, ele quer dizer nunca. Exato. Quer dizer medieval, né? Gente, que bizarro. A mais tranquila, que é a minha, é com agulha, onde se costura o cabelo. E respondendo a senhora Jovem Nerd, dá pra lavar sim. Dá um pouco mais de trabalho, mas dá. Lava trança por trança com muito shampoo. E não tem seborreia nenhuma. Ai, que... Olha aí. Olha aí, por favor. Tem muita gente que tem dread limpo, gente. Agora eu estou entendendo. Mas tem muita gente que tem dread sujo. Os caras não têm só os cabelos imundos, não. Os que eu vejo na rua, eles estão completamente imundos. É, os caras todos imundos. Então se o cara não lava nem a roupa, vai lavar trança por trança. Michele Marques, 28 anos, cirurgiã dentista, São Paulo, SP. Assim como a senhora Jovem Nerd, eu também tinha curiosidade de saber como aqueles malucos fazem pra lavar os cabelos com dread. Aconteceu que durante meu último ano na faculdade, eu tive um paciente na clínica que apelidamos de Bob Marley. Olha! A figura tinha essas tranças nojentas na altura da cintura. Isso me irritava muito, porque quando o Bob deitava na cadeira do consultório, aquelas tranças nojentas ficavam espalhadas em cima das minhas pernas durante todo o atendimento. Meu Deus do céu! Eu já reparei que eu não faço mais sotaque, eu só afino a voz. Só tá lendo assim, né? Só afina a voz, pois. É por isso que eu preciso do pois. E quando ele ia embora, ficava uma mancha gordurosa na cadeira. Ai, meu Deus! Algo como um Soul Glow Extreme. Isso aí devia usar cera. Ai, o cara precisava a lesma, né? Saía e deixava aquela... Ai, que doido! Costurava lesmas na cabeça. Então, o Bob Marley original, ele tinha um milhão de piolhos, vocês sabem. Ai, né? Gente! Ai, e quando ele morreu, que fizeram lá... Acharam novas espécies de piolhos. Isso, né? Exato. Sério? Tinha Bob Marley piolhos cebosos, que só tinha a cabeça dele. Caraca! Um dia, a Michelle teve vontade de perguntar se ele já tinha lavado aquela bosta alguma vez na vida. E em vez disso, ela perguntou... Fodido! Com esses cabelos esparramando nas minhas pernas... Como você faz pra lavar o seu cabelinho? Ah, doutora. Eu lavo com shampoo toda semana. Eu lavei ontem, quer sentir um cheirinho? Ai, por favor. Ela não teve tempo pra responder, porque o cara esfregou aquela coisa nojenta no nariz dela. Ai, meu Deus, cara. Ela não lembra de ter sentido cheirinho nenhum, mas lembra de ter sentido vontade de vomitar. Não se esfrega cabelo no nariz dos outros, por favor. Ai, que nojo. Qualquer tipo de qualquer cabelo. Qualquer tipo de cabelo. Na semana seguinte, ele apareceu com aquela touca gigante com as cores da bandeira da Jamaica. Mas só... é claro, essas touquinhas... Não, mas essa touca só existe dessas cores. Só existe cores. Assim. Eu nunca vi com a bandeira da Inglaterra. Exato. Do Brasil. Sei lá, amarela de bolinha, branca, sei lá. Achei ótimo ele com aquela touca, porque aí o cabelo ia preso ali dentro, né, contido, e não agredia ela. Então ela pensou, tá aí, vou elogiar bastante. Quem sabe, se ele vier sempre de touca, eu serei poupada de ter aquele cabelo chechelento roçando nas minhas pernas toda semana. Que touca legal, Bob Fudido. Você fica muito bem assim, meu amor. Não tira nunca mais. Sabe o que é, doutora? Hoje eu passei limando meu cabelo. Então eu tive que colocar essa touca pra proteger do sol. É que o limão tirou a oleosidade. Ai, por favor. Ai, mas olha só. Caraca, então, olha que... quando a gente sai na rua e vê aqueles caras com aquela touca gigante, é o maldito dia do limão. Dia do limão. É, agora quando eu vi esses caras, eu vou ficar, ó, limão tá na promoção. Shiran Rafael Duarte, 28 anos, designer gráfico, Joinville. Vou admitir aqui em rede nacional. Uma vez, depois de enorme insistência da minha esposa, eu depilei as axilas sim. Ah, não. Ah, não. Eu acho ótimo. Ah, não. Não tem problema. Porque cabelo no sovaco é igual dreadlock. Exato. Só junta... CC. CC, mingau e piolho. Merda, fala merda. Tá certo, sim. Tá certo depilar. Mas ele disse... O que eu percebi é que piorou muito. O quê? Ficou com mais efeito? Nem rolon, nem creminhos, nem desodorante, nem talco deram jeito. E vou poupá-los da descrição nojenta do aspecto que ficou. Ah, eu já sei, choquito. Sem contar meu sorriso amarelo por uma semana. Explico. Como eu transpiro bem mais que ela, minhas axilas lisinhas ficaram úmidas. Ai, que nojo. E eca, grudando e fedendo muito. Independente do que eu fizesse. Já com os pelos lá, a pele do sovaco não gruda e há espaço para transpiração. Ai, que nojo. Tá certo, porra. A natureza tá aí por alguma coisa. Não. E por que que a gente racha e fica muito melhor? Vocês racham porque vocês têm essa mania estética. Nós temos essa mania. Eu nunca cheguei e falei. Não. Olha só, eu nunca cheguei e falei, raspe o sovaco. Ah, mas eu quero ver agora. Ah, meu eu amor. Já... Olha só, ele sabe que a gente vai ficar com o sovaco cabelo, por isso que ele tá ameaçando. Mas isso fica. Não é uma imposição minha, é uma imposição da sociedade e vocês aceitam. Ah, mas olha só, é que infelizmente nós estamos casados, porque se não tivéssemos... Ah, se não tivéssemos. Se fôssemos só amigos, eu ia te apresentar uma conga. Eu ia te apresentar a conga. Direto! Só preconceito, só um pouquinho de pelinho no peito, na cara, no sovaco. Um pouquinho de buço. Direto do trás dos montes, pra você. O que eu acho mais foda no De Volta ao Futuro é o nome do filme. Back to the Future, ele diz tudo, né? De volta pro futuro. Quer dizer que, né, você tá no passado, querendo voltar pro futuro. Certo. Então ele te entrega aqui uma viagem no tempo. Aham. Uh-huh. E ele pode ser traduzido ao pé da letra que não fica ruim. Back to the Future, De Volta pro Futuro. Ah, sim, sim, claro. Né? Não, não deu um nome esdrúxulo, como Professor Maluco e seu carro metalizado. Back to the Future de costas para o futuro, né? Corri esse risco. De Volta para o Futuro foi o filme que introduziu para nossa geração esse conceito de viagem no tempo. Exatamente. Isso que foi mais importante. Alguma coisa que mais ou menos a geração de hoje está aprendendo com Lost, aprendendo com essas novas atrações. O De Volta para o Futuro foi o que nos introduziu. Mais ou menos. O quê? Por quê? Eu tô introduzido na viagem do tempo desde que eu assisti Voyager. Voyager, sabe? mais ou menos da mesma época. Mais ou menos dessa época? Eu me lembro de Voyager antes de Volta ao Futuro. Eu não sei. Bom, foi o primeiro filme que eu vi assim, não. Mega foda, Viagem no Tempo, que eu me lembre. Mas, e o filme que tem easter eggs, né? Também que tem milhões. Aquelas coisinhas que você vai amarrando, né? Uma coisa a outra. Milhares. Eu já vou falar uma coisa de cara aí, já que você tá falando de easter eggs, eu vou te falar. Sabe quem que tá lá na Rio Valley? Quem? Rotary Club, tá? Um negócio do Rotary Club. Ah, é verdade, aparece. É verdade. Na entrada de Rio Valley. É verdade. E uma coisa muito legal, que é diferente de Volta ao Futuro para os outros filmes de viagem no tempo, é que normalmente quando se conta uma história de viagem no tempo, você lida com fatos históricos e pessoas famosas que tiveram grande participação na história, né? Como era justamente o Voyager. Como era o Voyager. O Nimitz volta para o inferno, lembra do o clássico da década de 70? O porta-aviões que volta para... No dilema de impedir ou não o ataque a Pearl Harbor. E o De Volta para o Futuro lida com viagem no tempo, mas whatever é a história mundial. O problema é a família, a vida do cara, do personagem principal, do Marty McFly. Isso que é legal, né? Os caras estão viajando no tempo, mas não estão interagindo com os presidentes, com grandes fatos históricos. O problema deles é consertar a vida deles, né? Na verdade, a viagem no tempo aconteceu por um acidente. Ele não foi consertar a vida. Ele, querer, esmerdalhou e teve Exatamente. Porque de onde veio esse roteiro? O Bob Gale, que é o roteirista e produtor do filme, ele visitou a casa dos pais e aí achou o livro de formatura do pai dele. Aí viu o pai dele mais jovem, né? Ele, ó, que legal, eu nunca tinha visto essa foto. Aí descobriu que o pai era presidente de classe quando ele se formou. E ele achou legal, porque ele lembrou do presidente de classe de quando ele, Bob Gale, se formou e achava o cara whatever. Ele ficou imaginando, pô, será que eu seria amigo do meu pai ou não, se a gente estudasse junto? E o cara voltou pra casa com isso na cabeça. Como seria se nós fôssemos à escola com os nossos pais? É, porque os pais dão lição de moral, né? Falando, ah, eu não fazia isso, eu não fazia aquilo. Exato. Aí ele falou, pô, ia ser legal eu voltar no tempo e ver se realmente esse cara fazia ou não fazia, né, isso que tu tá falando. Mas então toda a premissa de Volta para o Futuro não é a viagem no tempo em si e tal, consertar esses eventos, é simplesmente a interação de você, um adolescente, com seu pai, sua mãe adolescente. Daí que nasceu tudo, daí começou a desencadear tudo. E aí daí eles começaram a pensar num roteiro de como escrever, o que que vai fazer o cara viajar no tempo, porque nem toda viagem no tempo é necessariamente uma ficção científica, né? O Efeito Borboleta tem viagem no tempo e não tem nada de científico, né? É uma coisa mental. O De Volta para o Futuro é um exemplo, é genial, o filme é redondo, De Volta para o Futuro, você não pode mudar nada. Roteiro, né? O roteiro é muito, muito bom, cara, tá tudo ali, né? Qualquer coisa que eles colocam, um detalhezinho vai ser importante para que vai se desenrolar na história, é incrível. E você vai vendo, e você nota bem como esse tipo de ideia, ela não nasce do nada, ela vai sendo construída e modificada aos poucos, né? Às vezes a pessoa acha que gosta de escrever, ah, eu quero ter a ideia genial, mas não é, não nasce tudo junto, né, cara? Vem uma sementinha e o negócio vai crescendo. Um exemplo que a gente pode mostrar é eles tentando imaginar como é que ele vai viajar no tempo, então. Vamos usar uma máquina do tempo? Porque a viagem no tempo no De Volta ao Futuro não é o protagonista, né? Não é a principal evento da história. É o motivador para a história, né? Para ele estar junto do pai. Então, quando eles falam assim, vou fazer uma máquina do tempo, eles primeiro imaginaram um laboratório que tivesse alguma coisa para viajar no tempo e que fosse montada por um cientista maluco, um inventor americano, estilo Thomas Edison, né? E aí veio a ideia da geladeira, que quem gosta mais de De Volta ao Futuro sabe, né? Que a primeira ideia era fazer a máquina do tempo numa geladeira. O cara entrava na geladeira e tum, viajar no tempo. Eu nem sei dessa história, mas eu até sei por que não foi geladeira. Ah, por quê? Crianças idiotas morrendo congeladas. Depois eles tiveram uma ideia um pouco menos suicida. São adolescentes idiotas morrendo explodindo o carro no poste. Então, mas o que acontece? Realmente eles imaginaram, porque tinha aquelas geladeiras de trava, né? Porque hoje toda geladeira tem ímã, né? Na porta. Ímã tem? Ímã? Não, é pressão só. Que pressão, cara? Não tem ímã na porta. Claro não? Que não. Que pressão de quê? Pressão interna. Claro que não, cara. Vocês têm ímã na porta da geladeira, por isso que ela fecha? Claro. Claro que não, cara. Na minha não tem, não. Pera aí. Você acha que quando a porta da geladeira fecha e você não consegue abrir, é o ímã que tá mega ativado? Não, aí eles... Aí, quando a geladeira moderna tem um negócio de pressão. Ah. Ah, whatever. Ela gruda, isso que é importante. A geladeira antiga tinha uma trava, né? Então você... Muita gente tinha geladeira no porão, o cacete. E aí tu entra naquela porra e fica trancado lá e morre. Você sabia que na Índia as geladeiras são vendidas com chave? Com chave? É verdade. Era costume as pessoas botarem cadeado na geladeira. Aham. Uhum. Por isso as empresas, as fábricas se adaptaram e já mandam a geladeira com chave de fábrica. Caramba. Pra você trancar, porque você mora numa casa com 500 pessoas, sabe? Às vezes a geladeira é só sua. É que nem no Brasil. O Brasil é o único país do mundo que tem máquina de lavar com vidro. Pra ver? Porque aqui as pessoas tinha essa porra dessa mania de ficar abrindo a tampa da máquina pra olhar a roupa lavar, sabe? Puta merda! É verdade! Caraca, cara! E aí eles fizeram a tampa com vidro, com aquela travinha que se você abrir ela desliga, sabe? Uhum. Justamente por isso, é um hábito brasileiro. Que maluquice. Meu padrasto trancava a geladeira e não deixava comer o bolo de rolo. Que é isso? Sabe bolo de rolo? Aquele vocabulário delicioso. Tô fora. Feito com... Tá bom. Vamos fazer a máquina do tempo? O ideal é que ela possa se mover, que seja móvel. Porque o cara vai ficar com a geladeira indo pra lá e pra cá. E o que ele vai fazer? Vai ficar arrastando a geladeira nas costas? É claro. E aí veio logo a ideia do carro, né? Vamos botar num carro, porque não? Mas tem uma coisa interessante também. Nessa época, o DeLorean, ele tava já fora de uso. Tava começando a sair de uso. Então, era uma coisa assim, de não fazer propaganda necessariamente pra nenhuma marca de carro. Porque qualquer marca que fizesse, o carro ia vender horrores. Mas aí, calma. Ele é cheio de merchandising. Não. A história do DeLorean é interessante. O DeLorean já tinha acabado. Na época do filme, já tinha acabado o DeLorean. Já tinha falido. O nome do cara era John DeLorean, engenheiro americano de Detroit. E ele fez o mega famoso Pontiac GTO pra GM e tal. Ficou o cara foda e abriu a própria fábrica, a DeLorean Motor Company. O DMC-12, que é o carro do filme, o DeLorean, ele foi a coqueluche do cara. O cara assim, vai ser o meu menino dos olhos, esse carro que eu vou projetar para ser um carro durável, mega seguro, vai ser de aço inoxidável, de portas gaivota, vai ser o futuro, essa porra e tal. E no início da década de 80 o carro vendeu bem, vendeu mesmo. Só que aconteceu uma merda com o DeLorean. A fábrica começou a ir mal. Em 1982 já tava em maus lençóis, o cara tava devendo a Deus e o mundo. E aí surgiu um investidor misterioso que queria ajudar o cara. Ele ligou pro cara e falou assim, olha... Um investidor misterioso? Não, o cara queria... O nome dele era Biff. Quero investir no teu negócio. Era o alemão do Silvio Santos. Ele recebeu o telefonema de um agente do FBI disfarçado de traficante de drogas. E o cara disse que o dinheiro dele, ele poderia investir sem que ninguém soubesse em cocaína. Era uma maneira dele trazer o dinheiro de volta dele muito rápido. Ele só ia ser um investidor de drogas, entendeu? E o cara, fudido, desesperado, acabou no início aceitando a conversa. Ah, vamos conversar, tarará, não sei o quê. Só que era tudo uma armação da FBI. Aí o que acontece? Ele foi preso. E saiu na todas as capas. John DeLorean preso por tráfico de drogas, o cacete e tal. Ele acabou provando depois que ele não fez nenhum crime. Caiu numa armação de agentes do FBI e ele realmente não deu dinheiro. Ele foi preso antes disso, né? Então, como ele não fez nenhum crime, ele só tinha intenção, teoricamente, ele foi solto. Só que aí já era, cara. A imagem do cara já tinha ido pro cacete e a fábrica abriu falência em 83. Sabe? Eu fico imaginando o FBI lá, porra. Quem é que a gente vai sacanear hoje? Agora, essa armação deve... Pô, alguém tava com muita raiva desse cara mesmo. Não é possível. O FBI trabalha com fatos, né? Olha, aquele cara quer investir em drogas. Mas eu não sei de onde surgiu isso. Sei que ele conseguiu provar que foi uma armação. Cara, isso é assustador, cara. É. Os caras pegam as páginas amarelas e vamos lá na DeLorean. Hoje vamos na DeLorean. Amanhã na Nerd Store. Você pensa. Porra, cara. O DeLorean foi assim. Imagina com quantos outros eles não fizeram isso. Exato, meu irmão. Pariu, cara. Mas aí o que acontece? Então, em 85, né? Quer dizer, o filme foi rodado antes, 84, a fábrica já tinha ido pro cacete. Mas a ideia de usar o DeLorean como carro pra máquina do tempo era justamente por causa da piada do celeiro. Quando o Marty volta pra 1955 e os fazendeiros acham que é uma espaçonave. E o DeLorean tinha aquela porra de aço inoxidável, abria as portas pra cima, era o cacete. Então parecia realmente uma nave espacial, a parada. Quando o filho do fazendeiro, eles abrem ali o celeiro, o filho do fazendeiro tá segurando uma revista chamada Tales from Space, que tem, exato, um ET, né, com a mesma roupa amarela anti-radiação do Marte, e é legal que tá escrito assim, Space Zombies from Pluto. E ele usa no DeLorean plutônio. Eu achei isso muito divertido. Olha, barato isso. Easter eggs. E esse cara, o cara, o dono da fazenda, Peabody, que o doutor fala que foi o... Ali era a propriedade dele, onde era o shopping. Ele tinha essa estranha mania de plantar pinheiro junto, estranha, sei lá. Estranha mania. E ele tinha dois pinheiros, né? Porque a porra do shopping se chamava Twin Pines Mall. E até tem um easter egg, né? Que o Marty sai e atropela um pinheiro. Yeah, e quando ele volta no final do filme... O nome do shopping é Lone Pine Mall, né? É isso aí. Mas é uma maluquice, só fazer esse easter egg. Quem é que tem estranha mania de plantar dois pinheiros, porra? Só uma coisa que eu descobri, eu tinha esquecido isso. Os terroristas queriam, não sei se vocês lembram disso, queriam que o Doc, né, eles construísse uma bomba. Aí ele fez uma fajuta com peça de fliperama. Aí ele roubou o plutônio. E aí os líbios ficaram plutos. Eu fico pensando esse filme se passando hoje. Líbios roubam plutônio nos Estados Unidos. Esse filme hoje não aconteceria, cara, porque antes de qualquer coisa, o Jack Bauer ia torturar o Dr. Brown. Ia enfiar a porrada no Marty McFly. Onde está o plutônio? Pé na porta e tapa na cara, cara. Nunca. Tell you 88 miles per hour! The thermal displacement occurred exactly 1:20 a.m. in 0 seconds! Oh, Jesus Christ, Doc, you disintegrated Einstein! Calm down, Marty, I didn't disintegrate anything! The molecular structure of both Einstein and the car are completely intact! Where the hell are they? The appropriate question is, when the hell are they? You see, Einstein has just become the world's first time traveler. I sent him into the future. Uma coisa interessante do background do Dr. Brown, quando eles estavam criando o personagem do Dr. Brown, eles imaginaram que fosse um cientista que trabalhou no projeto Manhattan. Na verdade, no caso dele, é um Brown Ground. Von Brown. Não, porque é Black Ground. Hã? Black ground. É brown ground. Que é isso? O que você tá falando? Falou, importante do background. Background, puta merda. Red Scott! Oh my God! Ai, tá ótimo. Mas então... Porque ele teria sido um físico nuclear do Projeto Manhattan, por isso que o cara tem esse, né, sabe tudo sobre essa porra e tal. O Dr. Brown? Dr. Brown. Olha só! A ideia inicial, e o Bob Gale fala isso, é assim, às vezes você acorda, acha que tem uma ideia genial, e amanhã você vê que é uma merda ideia, ou então você tem uma ideia mais genial ainda. Porque o problema é o seguinte, quando ele volta pra década de 50, ele não tinha o plutônio, né, pra gerar energia pra voltar pro tempo dele. Uhum. Então, a primeira ideia dele, isso tem em roteiro, escrito, era que o Marty McFly teria que dirigir o DeLorean para uma explosão nuclear. Pumba! É sério, cara, isso tá no roteiro. Então, o que que eles fariam? O Dr. Brown descobriria quando teria um teste nuclear no deserto de Nevada. Eles alugariam um caminhão, colocariam o DeLorean dentro, falsificariam uma permissão de entrar na porra da base militar, como é que isso acontece. E aí ele estaria lá com o DeLorean no final do filme e ia dirigir em direção à bomba nuclear. E aí ele ia conseguir voltar pro futuro. Agora é legal porque ele ia conseguir voltar no tempo e já ia chegar com câncer saindo pelo... Né? Né, cara? Mas o que acontece? Eles foram fazer o orçamento e essa cena ia custar $1 milhão pra fazer. Os caras falam, porra, a gente não tem dinheiro, não adianta. E graças a Deus, porque isso fez com que os caras botassem a cabeça pra pensar, pra tentar arranjar uma solução. O que pode levar a porra do carro de volta pro futuro? E o raio... 1.21 gigawatts. Ele tem que gerar 1.21 gigawatts. But I need a nuclear reaction to generate the 1.21 gigawatts of electricity. 1.21 gigawatts! 1.21 gigawatts! Great Scott! What the hell is a gigawatt? É muito bom, boa, muito bom. Cara, o raio veio salvar este filme. Porque não só o raio torna a cena toda muito mais crível, né? Como deixa eles dentro de Rio Valley, aquele mundinho que o filme só se passa ali, né? E ainda deixa o relógio da torre como um ícone, um personagem naquela cena, né? Estão correndo contra o tempo pra viajar no tempo e ter um relógio, um mega relógio lá. O relógio se torna marcante pra toda a trilogia. O relógio, ele aparece em todos os filmes, mas é, a importância real dele é no primeiro só, né? Não, que, no primeiro, exato. Que ele é o deadline da história. Exatamente. Se o cara não conseguir naquele exato segundo, acabou o filme e nada acontece. Exatamente. Ele ia gerar filhos com a própria mãe, ia ser horrível. Que horror! Tem uma ceninha bonitinha que o Doc, quando ele tá mexendo lá, chega um guarda, vocês lembram? O guarda pergunta se ele tem alvará. Aí o Doc, ah, claro, só um instante. Aí ele mexe na carteira. Isso, e eu criança, sempre achei que ele realmente foi buscar a permissão. Eu falei, como é que ele conseguiu uma permissão? Eu sei que eu perguntei pra um amigo meu, ué, caramba, será que ele tem alvará? Aí o meu amigo, deixa de ser besta, ele vai dar um cala-boca no guarda. Exato. O quê? Não, vai dar um dinheirinho no guarda. A cena tem na versão estendida, nas cenas deletadas do DVD, quem for comprar o DVD, aí na cena cortada aparece o Doc Brown dando $20 pro guarda. Ah, é porque no corte original aparece ele desfocado ali, né? Mexendo na carteira e depois corta. E os caras tiveram dificuldade de vender esse roteiro, porque na época do filme, o que fazia sucesso, assim, pra jovem, eram essas comédias sexuais, coisas mais densas, tipo clubes de cafajestes, porques. Férias em Palm Springs. Férias em Palm Springs. Eu não sei o que tinha de denso nisso, né? Não, cara? Denso não, eu digo mais pesado. Tenso, né? Tenso. Tenso. Tinha mais tensão. Era uma coisa mais. E aí o que acontece? Os estúdios achavam que a história do De Volta ao Futuro, que era virado pro público jovem, era muito leve comparado a esse filme. Muito levinha, muito pudica. Não tinha nudez. Não tinha nudez anos 80, que era essencial pro filme fazer sucesso. Exatamente. Com exceção da Disney, que achou o filme extremamente sujo por causa da mãe se apaixonar pelo filho, sabe? Aquela história toda. É, rolou isso. Disgusting isso. Mas a Universal acabou sendo a mãe do projeto e, porra, criou um ícone pro cinema. Será que a Universal ficou tentando botar peitinhos durante o filme? Acho que não. Deixa a mãe mostrar os peitinhos pra ele. Será que eles tentaram fazer? É nojento, mas será que rolou? Eu acho que rolou, hein, cara. Não, porque o filme agora é puro, né? No segundo filme ela aparece com aquela, ela coloca implante, né? Não, peitão gigante. Mas você vê, a situação da mãe se apaixonar pelo filho, não é lascivo, cara. Não era o filho dela pra ela. Exato, é uma coisa. Ela não tá se apaixonando pelo filho. Ele sabia que ela era a mãe dele, então tanto que ele tem o afastamento. E você ela pensa, não. Já pensou a própria mãe se apaixonar pelo filho? Ai, que horror, como é que o cara sai dessa? Não era uma coisa... Ela se apaixonou pelo Calvin Klein, foi isso. É, né? O Calvin Klein. Exato. Vocês não estão... Ela se apaixonou, não foi pelo garoto, pelo filho, ela se apaixonou pela novidade. Exato. Naquela cidade de merda. Carlos Volto, ele sabe como é que é. Vai pra uma cidade no carnaval, uma cidade interior dessas, Iriri, não sei onde, vira rei da cidade. É, exatamente. Então é isso que aconteceu. O cara era novidade numa cidade interior onde todo mundo se conhece, cara. Então é essa que é a parada, né, do... Não, é o melhor merchandising ever, né, cara? Calvin Klein, ela olha a cueca do cara e fica chamando ele de Calvin Klein o filme inteiro. É fantástico, cara. É perfeito, né? Parabéns. Perfeito, e não é forçado. É quase tão bom quanto os merchandising do Nerdcast, né? O Michael J. Fox, nessa época, ele fazia aquele seriado Caras e Caretas, lembra? Puta, eu adorava essa Family merda. Ties, sensacional. Era uma merda. Não, era bom, cara. Ah, era bom por quê? Porque era engraçado. Me diz uma coisa legal que aconteceu nesse seriado. O Michael J. Fox era um filho da... Ele era um escroto. Não era? Era. Não acontecia nada. Não acontecia nada no seriado. Me diz uma coisa legal, assim, uma coisa que aconteceu mesmo. Todo mundo na família era certinho, Michael J. Fox. Não. Isso... Não, eu não lembro, porra. Ah, porque não aconteceu nada no seriado inteiro. Era a família. Acordava todo mundo, aí eu ficava aquela briguinha de irmãos, no final todo mundo tava bem dormindo. Era só isso. Sitcom não acontece nada, cara. Não, nunca, né? Não. Não acontece. Seinfeld você tem supinase. Seinfeld não acontece, realmente tem uma história, mas Al Bundy, Friends. Não, como não acontece nada em Al Bundy? Nada. Digo uma porrada de coisas. O que acontece? Fica... Al Bundy já morreu várias vezes, Al Bundy já sonhou e já criou as sandálias divinas que ele achou que tinha visto no pé de Deus e não era Deus, era um cara que tava no sonho dele. Ah, cara, eu te digo um monte de paradas que aconteceram com o Al Bundy. A Marcy se separou daquele idiota florestal e casou com o outro stripper. Pior. Pô, aconteceu muita coisa. E tinha a Christina Applegate. Porra. Que era um acontecimento, diz aí, cara. Exatamente. Mas então, ele queria o Michael J. Fox, só que ele tava trabalhando o dia inteiro na série, Caras e Caretas, e falou, não vai dar. E aí o que acontece, eles escolheram o Eric Stoltz pra ser o Martin. Nossa, ah, o filho da mosca, né? Exatamente. Rock Dennis. Rock Dennis. Ele, caralho, cara, não satisfeito ser o filho da mosca, ele foi antes o Rock Dennis, cara. E o Eric Stoltz, ele chegou a filmar, tem fotos dele com o Dr. Brown naquela cena que eles testam o DeLorean pela primeira vez, pegando a placa e tal, e o cara tava lá com a jaquetinha de marinheiro, cacete, o estúdio que tinha mandado, tem que ser esse cara, é Derek Stoltz. E aí o Robert Zemeckis estava filmando e não tava sentindo a comédia que ele precisava. Tem que ter a química, né? Exato. O De Volta ao Futuro não é um filme que você pode classificar numa categoria só, ficção científica ou aventura. É uma comédia, aventura, ficção científica. É, com o Eric Stoltz você não tava sentindo nada, né, cara? E o que acontece? Ele foi lá, eu vou insistir, foi lá, conversou com o Michael J. Fox, mostrou o roteiro pra ele, ele falou, olha, fiquei maluco com o roteiro e eu não preciso dormir. Dormir é para os fracos. Ele é um herói, viu? Pra um ator trabalhar assim, criativamente, num estúdio de televisão, que é rapidinho, naquele negócio, vambora, pá, pá, pá, depois ir pra cinema, que já é outro ritmo, com medição de foco, aquele negócio, iluminação, que não, na televisão é tudo rapidinho, né? Já tem tudo programado, pá, gravou. Agora, mas cinema, na série que não acontece nada, né, cara? É complicado, cara. É muito puxado pra um ator. Então, cara, parabéns ao Michael mesmo. Então ele trabalhava, sei lá, de 10 da manhã até 6 da tarde lá no estúdio do programa. Pegava o carro, ia pra Universal e ficava até 2, 3 horas da manhã filmando. É, um herói mesmo. Porra, e isso durante sei lá quantos meses. Não, isso não passa na interpretação dele do De Volta pro Futuro. Porra, que é totalmente... o cara tava exausto, cara. Exatamente, exausto. Ele dormia no Family Ties, onde não acontecia nada, não é isso? Mas ele tinha quantos anos quando ele fez De Volta pro Futuro? Porra, boa pergunta. Ele devia ter o quê? 20 no máximo, né? Ele nasceu em 61. E o mais... De Volta a gente que ano? 84, filmado em 84. Então... 23. Ele fazia um personagem aí, de 17. 17, né? Exato. Ah, acho que 20 anos depois ele continuava fazendo personagens de 17. Isso é que é foda, né, cara? Parecia que tinha quase 40, eu tava no colégio. Nessa época, todos esses filmes pegavam os atores velhos, burros. E se você for pegar, o Biff é só 2 anos mais velho do que o Michael J. Fox. Ah, e que delicioso papel do Biff, né? Pra um ator também. Cara, você viu quantas coisas ele fez? Né? Fez ele velho, ele jovem, ele... Sensacional. Muito bom. O cara fez tudo num filme só e acabou com a carreira. Exatamente. Todos os atores estão muito bem no filme. Acho que não tem nenhum que esteja ruim, assim. Acho que estão todos muito bem. Isso que faz, acho, também o filme ser clássico é ele ter uma conjunção de fatores que todos os profissionais envolvidos estavam mega bem articulados e mandando muito bem, acho que é por aí. Estão relaxados, né? Estão à vontade, relaxados. São coisas que acontecem rapidamente, justamente quando você falou conjunção de roteiro, ator e pós-produção. Você lembra quando o Marty entra na casa do Dr. Brown pela primeira vez pra pedir ajuda e ele mete um... Uma ventosa. Leitor de gente. Não fale nada, não me diga quem você é, não fale nada. É, exatamente. Isso, muito na bom, testa cara, dele pra tentar bom. Ler os pensamentos. I'm gonna read your thoughts. Quando o Marty se deixa, né? Deixa eu falar e ele puxa a ventosa da testa... Ele começa a falar assim, I'm from the future, né? E no momento que ele fala, tem um som da máquina desligando, porque ele puxou a ventosa, só que é um som assim, tipo... tipo uma cascavel, sabe? Na hora que ele fala, I'm from the future, então eles pegam um próprio elemento da cena, servir como um elemento sonoplástico de tensão, né, cara? Então o cara lá se revelando, eu sou do futuro, né? Doc! I'm from the future. I came here in a time machine that you invented. Now I need your help to get back to the year 1985. Não, e o legal dessa cena é que a pessoa ainda tipo cresce ainda mais até aquele ponto que ele... Você sabe o que isso significa? Exatamente! Que essa merda não funciona, né? E é engraçado que no filme, o Dr. Brown começa a questionar, você é do futuro? Então ele faz a primeira pergunta, né, que normalmente foi, quem é o presidente dos Estados Unidos no futuro? E os caras tiveram a sorte de, na época, ser o Ronald Reagan, que deu exatamente uma piada perfeita, né, que ele fala, ah, Ronald Reagan, ele, Ronald Reagan, o ator? E o vice-presidente, Jerry Lewis? E essa piada pode acontecer de novo daqui a alguns anos, cara. É verdade. Schwarzenegger. E essa piada, eles descobriram depois que o Ronald Reagan ficou maluco quando viu, mandou o projecionista voltar a cena pra ele ver de novo. E depois o Ronald Reagan citou De Volta para o Futuro em um dos discursos dele. Nós vamos levar a América de volta para o futuro. Aonde nós vamos, não precisaremos de estrada. E isso colocou o filme, de alguma forma, na cultura popular pra sempre, né? Passou a ser um jargão, né? Um bordão, De Volta para o Futuro. Começaram a usar esse termo em matérias jornalísticas, em jornal e revistas, etc. Mas aí você vê, ele fica tentando provar pro Dr. Brown pelos fatos que, obviamente, nunca vai acreditar. E ele acaba provando que veio do futuro porque conta a história que só ele conhecia, né? De bater a cabeça no banheiro. Eu tava no banheiro, passei mal. Tava muito quente, foi na época que eu morei em Niterói, e aí eu desmaiei, bati com a cabeça. Puta! Eu não sei se foi na pia ou no vaso. Uhum. Mas abriu minha cabeça no cucuruco, né? Aqui no cucuruco, na alto da cabeça, e eu fiquei desmaiado, sei lá quanto tempo, meia hora. Quando eu voltei, recobrei, tinha uma poça enorme de sangue no chão. Meu Deus! Eu quase vomitei, porque eu fiquei enjoado. Né? Eu tava lá banhado no meu próprio sangue, pingando sem parar sangue. Meu Deus! E fui num posto lá de saúde e o cara falou, não sei, de repente foi dengue, tem que se cuidar, mano. Que médico é esse? De repente foi dengue naquele momento? Não, eu não tenho como saber, acho que dengue não tem como saber. E eu também não me informei muito. E pior que eu nem costurei a cabeça. Ah, pra quê? Besteira isso. Deixa aberto que é mais fácil de apertar os parafusos depois. O cara olha a cabeça do cara arrebentado e diz que é dengue. Pô, o cara deve ter rolado um no desvio. Foi sótico, né, cara? Ele rolou. Volta para o Futuro 1, ele tem algo que é o Spielberg Way of Filming. Que o Spielberg e o George Lucas, eles gostam muito, e tem isso no Star Wars e Indiana Jones, que é pegar uma situação, os personagens estão numa situação ruim, quando ele se livra daquela situação ruim, ele cai numa situação pior. E isso acontece toda hora no De Volta ao Futuro, e isso não deixa você respirar. Sabe como é que se chama isso? É uma coisa que tem que ter nas boas histórias, que é o conflito, sem parar. Conflito. Claro, o conflito, ele é o que move a história. Então, o Marty McFly tem a introdução toda do personagem dele ser um cara que tinha medo de mostrar o talento dele, que ele, né, tocava na banda, e aí é rejeitado lá. E aí, cara, olha o que acontece. O cara, professor, ele é assassinado pelos líbios por causa do plutônio, o professor maluco que ia mostrar a máquina do tempo dele. E eu, sabe uma coisa que tem na minha cabeça, cara, direto? Ele falando assim, corra, Marty! E aquele... De voltando a fita. Eles me encontraram, não sei como. Eles me encontraram, não sei como, mas eles me encontraram. Corra, Marty! Cara, ficou na minha mente isso. Legal é que esse ponto do filme é quando ele percebe por que que o Ronald Reagan é um presidente. Pô, estúdios de TV na mão, então o cara tem que se aparecer bem na televisão. Tem que ser um ator. E o que acontece? O Martin viaja no tempo sem querer. Ele, na hora que vai passar a marcha, ele liga os circuitos do tempo, né? Tava só fugindo dos líbios. Ele não tava querendo viajar no tempo. Quero fazer uma confissão extremamente nerd e vocês me julguem como quiserem. Aí lá vem. Uma vez eu tava viajando e eu não gosto de correr. E comecei a acelerar. E aí quando... eu cheguei a 140 km por hora só pra fazer os barulhinhos. Eu não aguentei fazer barulhinho com a boca quando eu cheguei. O cara tá a cara do Azaghal. E aí o que acontece? Ele perdido naquele tempo estranho, né? Década de 50, onde tudo era bizarro e diferente pra ele e tal. E acaba encontrando o pai. Eu ficava bolado o seguinte, quando ele vai procurar lá o telefone do Dr. Brown na lanchonete, uh-huh, ele vê a lista telefônica e ele rasga uma parada da lista telefônica, né? A página. A página desse telefone. Então eu achava que nos Estados Unidos você podia chegar e rasgar. É, também, né? Eu também. Mudar, é, mas não pode? Eu acho que isso é um hábito comum. Porra, todo filme acontece isso, cara. Rasgar a página. Você procura lá o nome que você quer, pá, rasga a página. Tinha que ter um filme que o cara chegava lá e não tinha página nenhuma na lista. É. O cara que aí começa as piadas, né? Muito bem colocado no filme que ele pede um refrigerante dietético. Pepsi, né? Free. Ah, free. Pepsi Free. É. Acho que é de graça, se né? Se quer uma Pepsi, você tem que pagar por ela, né? Até um detalhe, tipo, o porquê que ele tava com o panfleto do relógio é muito bem explicado. Porque, porra, quando você entrega um panfleto na rua, a primeira coisa que você faz é amassar e jogar fora. Ele não ia guardar aquele panfleto, ah, pô, vou guardar de recordação. O fato dela anotar o telefone no panfleto faz com que aquilo ali seja uma coisa que ele vá guardar mesmo. E como eu falei antes, a performance dos atores é genial. Então ele tá, com a história que ele tá falando, né, ele fala, ah, não, mas eu preciso voltar pro 1985 e tal, e o Dr. Brown tá nem aí, né, cara. Aí ele fala, ah, eu tenho uma garota, o Dr. Brown aparece... Ela é bonita? Porra! Claro que é, aí ele já fica... E o doutor... Pensando na parada. O Marty, desse futuro em que o pai dele é bem sucedido, ele se dá bem, tem o carrão, ele seria amigo do Doc Brown? Ah, cara, isso aí você tem que relevar, né, cara? Agora, você sabe que aquele final do filme é mega inverossímil, né? Não só o fato dele ser amigo do Doc Brown, porque o pai dele era um merda. E aí vivia apanhando, sendo hostilizado pelo Biff e sua gangue com o Billy Zane. Uhum. Ele chutava ele na bunda e até o doutor falava assim... Vai ver você é adotado. Vai ver você é adotado. E um comentário sincero. Você é adotado, de repente. Não? E aí ele faz o filme inteiro um covarde, né, esquisito. E aí no último momento ele tem um rompante de coragem e explode a cara do Biff com um soco. Isso. Que seria impossível, na verdade. Por que não? Às vezes o Biff tinha um queixo de vidro, porra. Tá, vamos isso dizer. Isso, o terceiro vira uma coisa, que fala exatamente isso. Que o cara tem um queixo de vidro. É. Aí, beleza. A partir desse momento, você acha que esse cara, que era um loser, que passou a ser admirado por não só pela mulher, como por todo mundo, o cara que arrebentou o Biff, e o Biff ficou com medo dele, você acha que esse cara ia se contentar com uma mulher só? O cara ia virar um inferno, meu irmão, de Rio Valley. Né, em alta. Exato, cara. Ele ia pegar todo mundo. Ali, no momento que o George McFly soca a cara do Biff, o Michael J. Fox quis aparecer. Puf, na hora, né? Exato, cara. Sabe o que é legal? É porque o Marty não tem só o problema dele ter que voltar para 1985, voltar para o futuro. Ele tem que salvar a própria existência, porque a mãe está apaixonada por ele. Então isso, cara, era completamente inédito no cinema. E essa é a grande ideia de gênio, somado à qualidade do trabalho todo que foi feito, faz o filme ser, até hoje, algo impressionante. O filme não é datado. Você pega filmes da mesma época e até depois você... Caraca, que merda. A gente viu Top Gun no outro dia. Que parada datada, brega, né? Super brega nos 80. E o De Volta para o Futuro, assim como Indiana Jones, assim como Star Wars, filmes atemporais, cara. Você vê hoje e é como se tivesse sido feito hoje, cara. É mesmo filme se passando nos anos 80, né? Que é uma coisa tendo... datada. Né? Muita estética dos anos 80, como ele fica viajando no tempo, exato, ele consegue perder esse negócio de dado. Como ele vai pra 1950, ele fica temporal, né? Exato, isso que é outra coisa interessante de falar, todos os filmes, o Marty não é o pivô da história. É, exatamente. O primeiro filme é o pai dele, né? O segundo filme é o Biff. É o Biff, exato, é o Biff. E no terceiro filme é o Doc Brown, que tá apaixonado por aquela mulher e tem aquela parada. E o Marty é sempre um cara que tem que voltar pro tempo dele, né? O problema dele sempre é esse. O final é foda quando ele volta pra 85 e o Doc aparece, né, e fala, são seus filhos? Você quer lá? Exato. E o carro voa, é enlouquecedor, né, cara? Eles não fizeram essa cena pensando numa continuação. É, não era, era só uma piada, né? O cara foi pro futuro, agora o carro tá todo futurista. Mas é foda, né, cara? É absurdo, né? Que é o futuro de 1980, né? Carros voadores, né? Exato. O Robert Zemeckis falou que... Ele jamais pensou em fazer um outro filme, ele só queria que esse filme se pagasse. E por isso que a piada final, as pessoas achavam que ele tinha feito uma saga, que nem George Lucas, já tava tudo na cabeça dele. Não tava, que ele fala, a prova cabal disso é que se eu fosse realmente fazer uma história continuando a partir daquele ponto, jamais colocaria a namorada do Marty dentro do carro. Ah... Porque ela não é um personagem pra aventura. Tanto que você vê que no início do 2, a primeira coisa que eles fazem é botar ela pra dormir. Doutor, põe ela na rua. Eu tava falando isso com a Fran. Ele deixa ela na rua, como indigente. Deixa na rua. E é muita confiança de que você vai conseguir resolver todos os problemas de tempo e espaço, né, cara? Pra voltar a um minuto depois e só e não ter acontecido nada com a mulher, né? O mais legal desse futuro é que, tipo, eles substituíram o plutônio por cascas de banana. Ah, por lixo, né? Que é o Mr. Fusion. Tipo, filho vale verdade. Qualquer coisa. Não, mas é legal, cara. É uma, mas uma, é muito foda. Né, um mega reciclador, né? Você vê que é uma coisa que era mega complicada, né? É... E não, já não é mais a parada, já né? É um troço, sim. Se a história fosse a mesma porra, né? Ficar tentando conseguir alimentar o carro pra ele viajar no tempo, exato, vai tomar, né? O cara eliminou esse problema, que era o grande problema do primeiro filme, e virou outros, né? Eu vou voltar a puxar o saco um pouco dos atores aqui, que é muito maneiro, né? Embora seja uma parada meio caricatural, é maneiríssimo como você viu o Biff com a mesma maquiagem e no início do filme o cara mó valentão e depois no final o cara tá mó bobalhoide, né? Então... Olha que morte! Eu já passei a segunda mão! Sabe o que eu acho que aconteceu, na verdade? Eu acho que o Marty McFly, ele realmente... Aquele futuro é algo que ele sonhou que aconteceria. Aquele futuro não aconteceu, cara. Como assim? É perfeito demais. O Biff ficar capacho do George McFly? Ah, mas cara, essa é a parte comédia do filme. Você sabe o que aconteceria, redor, na verdade, né? O quê? 2-3 dias depois, George McFly encontrado baleado dentro do seu carro. Porra, cara. Tu acha que o Biff ia deixar barato? Vai ter um soquinho de nada, meu irmão. Quando a gente falou o final do primeiro filme, foi uma piada. Teoricamente, também deixava aberta a história, né? E aí, a Universal quis sequência, porque o filme foi um mega estouro. E se fosse hoje em dia, no ano seguinte já teria outro De Volta ao Futuro. Mas levou 5 anos pra ter, né? Porque eles decidiram, e uma coisa realmente rara de acontecer, só fizeram isso com Super-Homem 1 e 2, filmaram juntos o De Volta ao Futuro Parte 2 e Parte 3. Então levou 1 ano pra ser produzido, né? Aí eles, beleza, vão fazer a sequência, vão, mas eu preciso ter o Michael J. Fox e o Christopher Lloyd. Of course. Pelo menos. Não rola, né? Pelo menos. Então eles conseguiram, né, óbvio, trazer eles de volta. Não, depois que eles garantiram o Michael J. Fox e o Christopher Lloyd, ele, bom, vão atrás da Leo Thompson, do Tom Wilson, que é o Biff. Crispin Glover, foram atrás de todo mundo. De todo mundo. Só que o Crispin Glover se achou estrela demais. É, ele pediu mais que o Michael J. Fox, né? É o George McFly, só pra todo mundo saber, né? E o produtor chegou e falou assim, olha... Antes ele tentou, olha, educadamente ele falou pra gente, olha, diz pro seu cliente voltar à realidade, porque ele não é uma estrela porra nenhuma, e aceitar, porque todo mundo vai voltar. E o cara não quis e ficou de fora. E acabou a carreira do cara. É, acabou, é Panteras. Só Panteras. É, virou vilão Panteras, ele tá trabalhando. E aí o que acontece? Os caras não poderiam escrever um roteiro com o George McFly. Isso era um problema. E de alguma forma, a saída do Crispin Glover do filme meio que direcionou os caras pro roteiro que acabou existindo. Como é que eles fariam um filme? Como é que eles escreveriam algo sem o George McFly? Já que eles iam ter a Lea Thompson, que era a Lorraine McFly. Agora, sobre o George McFly, a ideia inicial era ter que o filme fosse ambientado na década de 60, onde ia ter umas coisas estudantis e o George McFly ia ser um líder estudantil na faculdade. Ia ser um hippie. Ele ia reencontrar o pai. É, uma coisa meio assim. Essa seria a ideia inicial, que foi totalmente desmantelada depois que... Enquanto o Biff tava lutando no Vietnã, esse hippie de merda... tava enchendo o saco. Eu vou te falar, cara. A melhor coisa que aconteceu foi esse bosta, esse magricelo esquisito, resolver dar de estrela, porque direcionou o roteiro do filme pra uma história diferente. Exatamente. Imagina. E aí, como é que eles tiraram ele do corpo principal da história? Criaram uma realidade alternativa onde George McFly foi assassinado. Que é o que aconteceu realmente no final do primeiro filme. E era justamente a brincadeira com o almanac. É aquele negócio da... Na era da informação, knowledge is power, né, cara? Então ele vai no futuro e pega o almanac de esporte, que era uma coisa tão inocente. Ah, eu tenho aqui um almanac com todos os resultados de esporte. Pra que serve isso, se não pra você voltar no tempo e ficar milionário, né? Pra que serve um livro com todos os resultados de Oscar? É. Pra que serve o livro do Guinness? Exato, pra que serve o livro do Guinness? Esse tipo, nem pra voltar no tempo serve essa bosta. É o livro do Guinness. Porque você não pode nem apostar, né? Não, esse cara vai ser o maior barbudo do mundo. Genial. 2007, o cara mais gordo do mundo vai ser o fulano e tal. Não tem como, o Guinness é imprestável. É verdade. É o guia de curiosos, né, cara? É o Guinness. Não, é um guia de idiotas. Olha. É. Qualquer outro almanac de cinema, de esporte, que lá, você ainda pode usar ele caso você viaje no tempo, que é a função principal de todos os almanacs. Uhum. Mas o Guinness, cara, essa porra só pode ser lavagem de dinheiro, cara. Você ainda tem o seguinte, os almanacs de esporte ainda tem o segundo parte, que pode ser, não, eu sou um cara que sou comentarista de esporte, então eu tenho que saber a história daquele esporte. É, beleza, serve pra isso. Pra que o cara vai comentar sobre o Guinness? Hoje nós estamos aqui acompanhando o homem deixar a sua barba crescer. É sempre, assim, você é sempre muito foda e o melhor no mundo numa coisa muito idiota. É essa a definição do Guinness. O futuro do De Volta pro Futuro 2 é uma parada maneira que é um futuro meio tudo clarinho, tudo colorido, tudo, né? Tudo bonitinho, né? Eles falaram justamente que a galera nessa época tinha uma ideia muito do futuro como uma coisa Blade Runner, que é aquela coisa dark, negra e escura, obscura, né? Então eles quiseram fazer uma coisa diferente, que foi essa ideia da separado tudo bem feito. Tudo, é, o né? Futuro do De Volta pro Futuro é um futuro, futuro, bem futuro Jetsons, né? Jetsons, né? Em que o cara bota lá um negócio, lá, a pílula e sai um prato, em que a roupa se adequa ao tamanho. O Robert Zemeckis fala que assim, ele não gosta de mexer com o futuro e não se sentia confortável em fazer isso no filme dele, porque você sempre erra. Ah, você certeza. Vai errar. Ainda mais que ele vai datar, vai botar 2015. Vai chegar 2015 e não vai ter nada daquilo. É. Então ele exagerou de propósito, ele fez uma piada com o futuro. Com certeza, a melhor maneira de você... Exato. Então, quer dizer, tem lá o Tubarão 19, vem ele holográfico, mordeu mais. 2015 tiver aquela porra, vai ser foda pra caralho. Não, e ele fala, né, o tubarão continua falso, né? Ainda tá feito. E aí ele, uma coisa muito legal, é que ele começa a brincar com a própria mitologia que foi criada no primeiro filme. Ou seja, várias cenas, assim, o próprio lugar, o Rio Valley, aquela praça, né? Tudo uma repetição do que a gente viu no primeiro filme. Então tem o posto Texaco que a gente viu na década de 50, tem o posto Texaco robô. Futurístico, né? Tem o cinema que na década de 50... Tava passando o filme do Ronald Reagan. É, Ronald Reagan, Exato. E na década de 80 é um cinema pornô, e no futuro tá lá o cinema passando, Tubarão 19, holográfico, cacete. A própria cena da perseguição do Marty de skate na praça... Né? É uma repetição da mesma coisa, só que com outro ângulo. É cíclico. Pô, eu aquele net skate, cara, até hoje eu quero que alguém me responda, por favor, nerd. É da Mattel, o skate. Mattel! Eu tenho que saber se aquele skate existe mesmo, se voa. Que pariu! Mesmo. Na lua ele existe. No DVD eles falam que existe, hein, cara. Que falam que existe, seu maluco? É, existe. Pode? Eles fizeram um skate de plástico onde ele fica em cima. E existe também os cabos que fazem o skate voar. Muito bom aquele hoverboard. Agora o professor, que era aquele negócio, você não pode sair daqui, você não pode interagir, depois virou um merdeiro do Uma irresponsabilidade desses caras. Que ele ficava, não quero saber do futuro, mas vamos salvar seus filhos. Não quero fazer isso, mas vamos lá levantar. E aí tem toda a brincadeira dele ver a família dele mais velha, e aí eles inventam o tal problema dele ter sido fracassado, né? E quebrou a mão num misterioso acidente de carro com o Rolls Royce, né? E isso. Ficou, né, sendo um funcionário fracassado, que é demitido pelo... Ele ganhou a vida que ele tirou do pai. Exato. Aí o Caquinha, olha só! Tanto tempo sumindo, puta merda! Puta merda! O nosso filiasta. É você mesmo. Quem tem Caquinha precisa de mais nada. Mas isso nos leva ao maior furo de roteiro do filme, que nós temos que levar em conta porque é um filme de comédia, de ação, de aventura, mas é algo que me deixou minha mente nerd muito encafufada por muito tempo. Eles vão lá em Hilldale salvar lá a Jennifer. Já deixam o carro sozinho e o velho Biff, que reconheceu o carro, viu o carro sumindo em 1985, foi atrás. O velho Biff pega o DeLorean, viaja no tempo. Vamos assumir que ele aprendeu como se viaja no tempo e tudo bem. Não, mas não é difícil também. Tá bom, é. Porra, não tem como errar, né, cara? Isso é o de menos, isso é o de menos. O problema é o seguinte, o Biff volta no tempo, entrega a ele mesmo, jovem, o almanac, que, por sua vez, geraria a linha de tempo alternativa. Isso. O Biff volta para o tempo não alternativo. E aí deixa o DeLorean lá pra eles poderem voltar, entendeu? E só quando eles voltam para 1985, eles chegam na linha temporal alternativa. No momento em que o Biff entregou o almanac a ele mesmo... Exatamente. A linha temporal onde eles estão tinha que ter sido destruída. O Biff, quando foi pro futuro... Mas calma, calma. Você pode analisar que ao invés de uma linha temporal ser destruída, na verdade você está criando uma outra. Mas aquela sofreu um desvio. Não, mas... Porque tipo o velho Biff, né? O velho Biff que foi levar o almanac pro novo Biff, quando ele voltou, ele estava fora da linha temporal por estar viajando no tempo. Mas aí, por que que quando eles voltaram pra 1985, eles caíram na linha temporal alternativa? Porque eles pegaram esse desvio que o velho Biff fez. Mas aí o Martin fala assim, não, vamos para o futuro impedir com que o Biff pegue a máquina do tempo ali. Ah, não adianta, porque se a gente for pro futuro, a gente vai pro futuro desta linha alternativa. Exato, já tava nela. Mas porra... Eles tinham que ter sumido, cara. Pela regra que o Divaldo Futuro cria. Como assim tinham que ter sumido? Quando você altera alguma coisa no passado, no Divaldo Futuro, a coisa desaparece. Por exemplo, o jornal muda, essas coisas, né? Eles estavam desaparecendo quando ele impede o pai de cair e ser atropelado. Exatamente. No final do primeiro filme ele começa a desaparecer porque os pais não vão... Então, você vê que as coisas não acontecem de imediato. É, aí que tá a única solução da parada, que seria... A onda de mudança. Exatamente! É, isso, cara, que eu ia chegar. É que é aquela coisa da pedra no lago. A coisa não acontece então, imediato. Então, consumindo aos pouquinhos. Exato. Né? Então, quando o velho Biff volta pro passado, o universo estava ainda acertando as coisas. Exatamente. Essa teoria que me fez, que eu, na época, moleque, fiz pra eu me convencer que o filme ainda era válido. Existia uma onda de mudança que ia atravessando as eras até chegar em 2015. Então, quando eles voltaram pro 85, a onda já tinha passado em 85. Só deixa eu falar a parada. Porque se, bem, porque se fosse automático, no momento que o velho Biff entrega na mão do novo Biff ao almanac, ele tinha que virar um cafetão, um automata. Olha só, mas é uma prova de que eles pensaram nisso de alguma forma. Eu não sei se isso te consola. Na versão estendida, nas cenas deletadas, mostra o Biff depois saindo do DeLorean e desaparecendo. Ele desaparece. Ah, mostra ele desaparecendo? Mostra, desaparecendo, ele desaparece. Ah, então era isso. Ele então, já tava acontecendo a alteração da onda. Exato. Ele consegue voltar, mas ele some no tempo. Desaparece da existência. E ele ainda quebra a bengala, né? Parece que ele tá tendo uma dor de barriga ali, mas quebra a bengala e deixa um pedação da bengala ali. Ele não tava tendo uma dor de barriga, ele tava começando a desaparecer. É isso que eu tô falando. Que nem o Matt, ele começa a passar mal enquanto tá tocando a guitarra. Era isso, ele já tava sumindo. Tá. Mas uma maneira desse segundo filme, que faz como a gente falou, foi que introduziu aí esse conceito aí do futuro alternativo, que pra mim é o Age of Apocalypse. É quase uma parada assim, né? É muito maneiro. Você fica, o que aconteceu? Mas aí, mais uma vez, repetindo os ciclos, dele acordar, achar que teve um sonho, né? No primeiro filme ele acorda, achou que teve um sonho, só que ele ainda tava no passado, né? E nesse ele, eu tive um sonho horrível, tava no futuro e tal. Aí a mãe... Calma, Marta, você está de volta ao bom e velho 22º andar. Ele, 22º andar? Aí acorda, tá a mãe lá, peituda. Que realidade é um tema foda. E aí é legal porque como o terceiro filme já estava planejado, você começa a ver dicas pro terceiro filme nesse filme. Quando ele vai falar com o Biff e ele tá lá na banheira com as prostitutas, né? Ele tá vendo o filme do Clint Eastwood. É, e ele usa uma chapa de metal pra se proteger dos tiros do bandido, lá um Western, né? E aí o Biff fala, ah, ele é muito esperto, chapa de metal. Quem pensaria nisso? Na entrada do prédio do Biff tem a história do Buford Tannen. Né? Exatamente. Então eles já estavam preparando o terreno. Cachorro louco. Pro, outra coisa gênia, né, cara? Porque como é que vão explicar rapidinho a história do Biff? E aí o cara coloca lá como se fosse um micro museu. É, exato. Tem uma tela passando e você, o espectador, entende tudo de uma maneira mais didática possível, né? É gênio isso. O Marty vai lá perguntar, ele tinha que saber a data, né? Quando é que, o que que aconteceu pra eles poderem, né, voltar no tempo, tentar desfazer, né? Saber quando o velho Biff entregou pro novo Biff, é uma máquina dos esportes. E aí ele fala, né? 12 de novembro de 1955. Ah, ele foi o dia da grande tempestade de Rio Vale. E aí quando ele fala pro Dr. Brown esse dia, né, que é essa data, ele não acredita. Essa data deve ser algum ponto de conjunção do espaço-tempo contínuo, tá? Ou pode ser uma grande coincidência. That's right, Doc. November 12, 1955. Unbelievable that old Biff could have chosen that particular date. It could mean that that point in time inherently contains some sort of cosmic significance. Almost as if it were the temporal junction point for the entire space-time continuum. On the other hand, it could just be an amazing coincidence. Isso é genial. É engraçado quando o Biff tá falando isso pro Marty, né? Ele fala, nesse dia eu fui pegar o meu carro, tava no concerto e eu tinha batido numa corrida alguns dias antes. E aí o Marty fala assim, peraí, não foi, você não bateu no filme? Aí o cara, você é bom de história. Quem te falou isso? Meu pai antes de morrer. E isso é uma coisa que o Robert Zemeckis, foi uma ideia do Robert Zemeckis, em vez de fazer aquela parada de década de 60 e tal, revisitar o primeiro filme, só que por um outro ângulo, né? O terceiro ato do filme se passa no mesmo dia de que o Martin volta no tempo. Então você cria N situações interessantíssimas para explorar, né? Você vê o Martin passando agachado no carro que ele tava com a mãe dele, né? Ele vendo o pai bater no Biff de outro ângulo, e aí ele vai lá pegar o almanac que tá no bolso dele e culmina com os capangas do Biff indo pegar o Marty McFly que tá tocando Johnny B. Goode no final do... E isso é sensacional, porque você vê a cagada, né? Se os caras pegarem aquele Marty McFly, o Marty McFly não volta pro futuro e depois ele não pode ir de novo pra 2015 e depois voltar, que dá uma cagada no espaço-tempo contínuo inacreditável, né? É muito bom. É delicioso. Sabe que legal quando ele toca Johnny B. Goode? É um dos músicos lá que pega o telefone e... Pô, tu tem que ouvir isso! Chuck! Exato. Aqui é seu primo, bom. Marvin Berry! Muito bom! É que era Chuck Berry total, né? Doc, calm down, okay? Just calm down. It's me, it's Marty! No, it can't be you! I sent you back to the future! Right, Doc, that's right, but I came back again. I came back from the future. Don't you remember last night? You fainted. I brought you home. This can't be happening! You can't be here! It doesn't make sense for you to be here! I refuse to believe that you are here! Doc, I am here, and it does make sense. Look, I came back to 1955 again with you, the you from 1985, because we had to get a book from Biff. So once I got a book back, you, that is the you from 1985, we're in the DeLorean, and I got struck by lightning, and you got sent back to 1885! It's a very interesting story, Future Boy, but there's just one little thing that doesn't make sense. If the me of the future is now in the past, how could you possibly know about it? You sent me a letter. Uma coisa genial do final do segundo filme, que já faz da ponte pro terceiro, é a viagem não programada do Dr. Brown pro passado, né? Que no meio do filme já começa a aparecer o circuito do tempo dando tilt, né? E aí aparece aquela data, 1/1/1885. E ele vai, bate no negócio pra consertar. Ele, tem que consertar esse negócio. E isso era a desculpa pra quando um raio atingisse o DeLorean, de alguma forma acionasse o capacitor de fluxo e desse um bug no circuito temporais que levasse ele realmente pro passado sem acelerar a 88 milhas por hora. E o genial disso é o Marty, caraca, o que aconteceu? Fudeu, tô sumiu, preso em 1955. Sumiu, morreu, o que aconteceu? E aí, imediatamente, chega o carro da Western Union com a carta. I've got something for you. A letter. A letter for me? That's impossible. Who the hell are you? Western Union. Actually, a bunch of us at the office were kind of hoping maybe you could shed some light on the subject. See, we've had that envelope in our possession for the past 70 years. It was given to us with the explicit instructions that it be delivered to a young man with your description, answering to the name of Barty, at this exact location, at this exact minute, November 12th, 1955. We had a little bet going as to whether this Marty would actually be here. Looks like I lost. E aí ele fala, nós tínhamos até uma aposta pra saber se o tal Marty estaria lá. Ele abre a carta, mais uma irresponsabilidade inacreditável, no meio da chuva, abriu uma carta de 70 anos. É, como é que aquela porra ficou inteira? Tipo, com o mapa, os planos do como consertar o DeLorean. E aí ele tem a cena espetacular do Dr. Brown. Ele fala, você precisa de ajuda, filho? Ele, só tem um homem que pode me ajudar. Aí a cena... É a musiquinha. Para o final do primeiro filme, com ele levando o Marty pro futuro, e a cena que ele chega correndo, que é genial. Terceiro foi uma mudança completa do rumo, né, das histórias, né? Eles chegam de falar de Marty McFly, da sua família, e vamos concentrar agora tudo no Dr. Brown. Fazer a coisa mais inusitada possível, o Dr. Brown se apaixona, né? Quem iria imaginar uma história assim, se daria certo ou não? E no Velho Oeste, numa época que não se fazia mais filme de Western há muito tempo, né? Acabou sendo uma grande homenagem, uma gigantesca, espetacular homenagem a todos os Westerns, cara. Porque nesse filme mais tem tudo. Mais ou menos. Mais ou menos por quê? Mais ou menos. É comédia, por quê? Fizeram o Young Guns, que é um Western. Lá vai ele com o Young Guns. E Young Guns é ótimo, cara. Young Guns é um filme teenager, Western. Let's finish the game. Não era Western Sérgio Leone. Exato. E eles fizeram uma grande comédia homenageando os filmes Western Spaghetti. Com tudo, cara. Tem tudo nesse filme. Tem índio, tem enforcamento, tem duelo de pistola, tem perseguição de cavalo, assalto a trem, tem... Água suja. Água suja. O Marty dançando lá com o Buford atirando nele. Até Moonwalk ele faz. Né? Então é uma grande brincadeira com todos os westerns. Quando eu vi o segundo filme, eu me amarro no negócio de futuro. Sempre gostei. Então quando eu vi assim, eu falei, cara, como é que eles vão fazer uma parada que seja melhor do que o segundo filme? Porque eu adorei o segundo filme. Futuro. Tudo. E o terceiro filme, cara, eles mudam totalmente o discurso, tudo, né, cara? E aí fica muito maneiro mesmo. É um filme divertidíssimo. Tem, cara, o terceiro é demais. Você falou paródia, tudo. O filme é bom mesmo. Quer dizer, ele volta lá pra salvar o Dr. Brown, que ele descobriu que foi assassinado. Aí ele já tava mandando a compromisso histórico pra puta que pariu, né? Esses conceitos de viagem no tempo são muito maneiros. A cena arrepiante é quando eles vão na caverna pegar o DeLorean, que o Dr. Brown diz na carta que enterrou o DeLorean na mina antiga, abandonada, né? Que ele sabia que ia ficar intacta por 70 anos. E quando eles abrem, né, a parede de pedras e mostra aquele DeLorean todo, né, tá com uma capa pra proteger, né, quanto tempo e tal. E aí a música faz um... Cara, isso dá um calafrio. Caraca, isso está aí há 70 anos. O DeLorean sobreviveu. O cara deixou. E tudo é instantâneo. Pra eles é instantâneo. Ele acabou de ver o DeLorean na noite anterior. Só que, de repente, o DeLorean tá lá, 70 anos mais velho, enterrado numa caverna. E as iniciais, né? Que nem o Viagem ao Centro da Terra. Muito legal. Essa... Essa musiquinha que você falou, a gente nem falou muito da trilha sonora, né, que é excelente. E assim como no Indiana Jones, tem alguns acordes da música que vão conduzir do filme. Uhum. Então você vê que essa música principal, esse violino que você falou aí, várias vezes aparece e dá aquela sensação que você já conhece a música toda, já faz parte da... Quem é o Alan Silvestre? A música é do Alan Silvestre, que é um mega compositor. Essa é a melhor trilha sonora dele ever, mas o cara é um grande compositor de trilha. E ele na época, ele falou pro Robert Zemeckis, olha, eu tenho duas opções, eu faço uma trilha contemporânea ou eu faço uma coisa grandiosa. E o Robert Zemeckis, ele tinha feito antes do De Volta ao Futuro o Tudo por uma Esmeralda, que foi um grande sucesso, e era um filme com muita aventura, com selva, com cachoeira, com minas e etc e tal. Então, tudo era grandioso no filme. De Volta ao Futuro, ele tava com uma paranoia foda de não ter cenas grandiosas no filme, né? Filme mais fechado, filme mais calmo do que Tudo por uma Esmeralda. E ele falou pro Silvestre, cara, alopra, eu quero uma coisa gigantesca. Compensa a grandiosidade que falta no visual, na música. E o Alan Silvestre chegou e criou aquela peça, né, cara? É uma orquestra gigantesca tocando um tema que, teoricamente, se você parasse pra pensar, será que teria a ver uma orquestra grandiosa tocando junto com um filme que não parece ser tão grandioso assim, né? Não é um filme de guerra nem nada, é um filme de um problema local numa cidade pequena, né, cara? A trilha sonora do filme, principalmente do primeiro, a parte não só instrumental como musical mesmo, a cantada, são perfeitas. Porra, Johnny B. Goode, excelente Johnny B. Goode, né, cara? Ah, e as músicas do Rio Lewis, né? Assim. Earth Angel. Pô, é perfeito. Tudo encaixa perfeitamente no filme. Ah, o Mr. Sandman, no primeiro, eles tocam o Mr. Sandman. Aliás, pra quem não sabe, o meu grande momento de felicidade no meu casamento, normalmente, muitos casamentos da festa, os noivos cortam um bolo e aí dançam uma valsa e depois entra a música agitada pra galera se divertir e dançar, né? E eu fiz questão que a valsa fosse o Earth Angel. Ah, eu dancei com a senhora de Alvenés, o Earth Angel, e emendou direto no Johnny B. Goode, cara. Então, legal. Foi um momento mega ultra nerd. Inclusive, eles se beijam no mesmo momento do filme. Ah, eu fiquei... Na filmagem você vê o Jovem Nerd falando assim, agora! Agora! Super natural, perfeito. Nada ensaiado, nada marcado. Nada marcado. Mas eu tava numa felicidade inacreditável. Mesmo falando agora é hora do beijo, eu tava reproduzindo a cena dos meus filmes preferidos. Achei demais, me senti realizado, muito bom. Tudo em cima da hora. Tudo de Volta ao Futuro é em cima da hora. Ele até faz essa piada no terceiro filme. Por que que a gente tem que fazer tudo em cima da hora? Os caras têm uma máquina do tempo e eles estão sempre em cima da hora. Mas o doutor sempre tem tempo de fazer a maquete e ainda pede desculpa. Olha, eu não tive tempo de pintar, tá bom? Maquete rudimentar, né? E aí ele introduz um novo problema, né? Que furou o cano de combustível, vazou a gasolina e os caras não tem como impulsionar o carro, né, cara? Que flechada espetacular, né, cara? É a maneira que ele fala, né? Ele fala, não, mas peraí, a gente tem o Mr. Fusion, né? Eu falo, pô, o Mr. Fusion, aquela cara que ele sempre faz, é maneiríssimo, né, o personagem. É o trejeito do personagem, o cara pegou perfeito, né? Fala, Mr. Fusion, ele alimenta o circuito do tempo, mas o carro sempre andou com gasolina comum. E sempre andará, né? E não vai haver um posto de gasolina aqui nos próximos 45 anos. Tentam botar licor dentro do, né, whisky. Whisky, que o mais forte. Pra ligar e estoura a injeção de combustível do carro, coisa assim. Ali, ai meu Deus, isso vai levar pelo menos um mês pra consertar. Ele é um mês, doutor, você vai morrer na segunda. É verdade. Damn! It blew the fuel injection manifold. Strong stuff, all right. It'll take me a month to rebuild it. A month? Doc, you're gonna get shot on Monday! No, I know! Wait. I've got it! We can simply roll it down a steep hill. No, we never find a smooth enough surface. Unless, of course, ice. We'll wait until winter, when the lake freezes over. Winter? Doc, what are you talking about? Monday, it's 3 days away. All right. Just let's think this thing through logically. We know it won't run under its own power. We know we can't pull it. But if we could figure out a way to push it up to 88 miles an hour, huh? shit! Eles estão sempre com essa urgência, né? E sempre sabendo, né? Uma merda que vai acontecer. Sabe quando como é que resolvi o problema desse filme? Eu pagava o bife, o Buford. Pagava? Ah, mas aí já não dava mais, porque o Buford... porque o Buford, ele tava devendo $80 pro 80, ah, né? Que o, ele botou a ferradura no cavalo. O cavalo soltou, porra. Ele derrubou uma garrafa de uísque de $5 e matou o cavalo de 75. Eles podiam fazer muitas outras coisas além de consertar o DeLorean, né? Eles podiam ir pra outra cidade, por exemplo. Podiam pegar o trem, podiam ir embora. Podiam contratar um outro valentão pra matar o Biff. É verdade. Ah, não, a gente tem que fazer, né, cara? O objetivo deles é escrotizar o tempo-espaço. Ah, eles vão salvar lá a Clara Clayton, que caiu no... Na Ravina Clayton. É. E aí vira Ravina Eastwood. É, exato. Ravina Eastwood. É que tem a brincadeira do Clint Eastwood também. Falando, o que vai acontecer se eu não aceitar o duelo? Ah, todo mundo vai saber que Clint Eastwood é o maior barriga amarela do Oeste. Essas piadas, né, vão sustentando o filme. E é legal porque como é que o Dr. Brown iria se apaixonar por alguém do passado? Ele ia alterar a história seriamente, né? É uma pessoa que deveria casar com outra pessoa ou não ter filhos e tal, e fazer isso com uma mulher que teria morrido, né? Então, ela era uma figura fora do tempo, fora da história também, né? Nesse filme. É, ele não teria problema em carregar ela pra lugar, pra todos os lugares. Tanto que é o que eles decidem fazer, ela levar ela junto com eles. Na verdade, ele não decidiu nada disso. Ele ia rapar fora com o Marty e ele resolveu pegar ela porque a mulher... foi se enfiar lá no trem e ia morrer. Sim. De fato, se ele não tivesse salvado ela. É. E nesse momento é que ele pega ela e não leva pra lugar nenhum, leva pra casa. E até eu pergunto, por que que o Biff não matou ele depois disso? Foi preso. Então por que que ele tinha que viajar no tempo? Ele tinha se convencido que eles estavam fazendo muita merda viajando no tempo, né? Não, eles estão alterando a história. Já que nós estamos fazendo muita merda viajando no tempo, vamos viajar no tempo mais uma vez. É, voltar pro tempo deles, né? Pro... a ideia dele era voltar pra 1985 e destruir a máquina do tempo. É, exatamente. Cara, no final do filme 3, eu era apaixonado pelo DeLorean, foda. Quando fui na Disney, tirei foto com o DeLorean, e aí tinha lá na Universal a porra do DeLorean, e aí a câmera caiu no chão e abriu o rolo de filme e perdi a foto. E era uma paixão absurda. Ah, não. Fiquei triste, cara. Fiquei triste pra caralho. A minha foto com o DeLorean foi pro caralho. O Mickey te entregou a câmera, assim. Ah, que está a sua câmera? Podia ter comprado uma câmera descartável. O Mickey, né? Já, o Mickey, né? Seu filme queimou. Tá, beleza. Você tinha lá sua paixão pelo DeLorean e... Puta, cara, mas eu não sei se outros nerds sentiram isso, mas eu fiquei muito destruído quando o trem estraçalhou o DeLorean em mil pedaços. Eu literalmente gritei não com as mãos apontadas pra tela, porque eu não imaginava, era como se sabe? Era discutindo abrir um palco, né? Exato. Ou Enterprise, né? Exato. Ah, tem que explodir mesmo essa coisa. Mas a Enterprise... Eles explodem a Enterprise e aí tem uma nova esperando por eles. É. Aí, whatever, sabe? Mas quando foi... Cara, eu sabia que tava no final do filme e essas coisas, né? Realmente fazem parte da história. Tinha que fazer parte da história, né? Mas fiquei muito destruído. Durante aqueles... Eu não prestei atenção naqueles 10 minutos que tem de filme depois disso. Até apareceu o trem, cara. O trem... Porque toma uma porrada quando chega o trem, né, cara? O Marty e a Jennifer são arremessados, cara. Não, a parada criou tanta parada tão sinistro que antes dele chegar, a parada já tava detectando que tinha um trem vindo. Isso, exato. Exatamente, sensacional. O que significa que o Dr. Brown instalou um sensor de tempo e espaço naquela linha de trem. Claro. Ela previu a chegada de um trem, malandro. É que nem os elevadores do Guia do Mochileiro da Galáxia. Aquela cancela funciona quadridimensionalmente, cara. Impressionante, cara. Uma coisa que, assim, que é interessante em Rio Vale, que o professor Brown não percebeu, mas que ele deveria ter percebido como grande cientista que é, certas famílias de Rio Vale não têm variação genética. Nenhuma. É impressionante, cara. Não. Os descendentes são a cara cuspida. E o que nos leva a acreditar que realmente o Marty é adotado. É. Já que os ancestrais dele eram a cara dele, mas ele é filho de um cara que não tem nada a ver. É verdade. Será que ele é pai dele mesmo, então? Ele pegou a mãe. Pode ser, ele pode ser pai dele mesmo em algum momento, cara. Que horror. Esse se reproduz em partenogênese. Que horror. No 2 é que começou essa parada, e aí eles já botaram o pé e falaram: olha, isso aqui é uma comédia mesmo, não tem jeito, né? Porque realmente fazendo isso configurou o mesmo. O Mark DeFox foi o papel da filha dele, pô. É ridículo, cara. Sabe o que eu fico imaginando? A filha do filho. Imagina se eles tivessem colocado o Ed Murphy no elenco desse filme.